A dor é tão grande que machuca o meu coração. Estou sofrendo e vivo na solidão. A dor é tão grande que machuca o meu coração. Estou sofrendo e vivo na solidão. Vou conversar com aquela cigana. Por favor, responda: onde minha paz está? Vou conversar com a...